De Camargo Luciano, vem cuidar de mim. 10 e 2, fechando então manhã 104. Oferecimento Vantajão, Atacado Porto Alegre. Preço baixo é preço Vantajão Atacado. Bom dia para você, uma ótima terça. Grande Porto Alegre, interior, Serra Litoral, conectados na rede mundial de computadores. Cansei de ficar sozinho. Agora tem João Bosco e Vinícius. Na rua não tem carinho. Oh, oh, me leva pra casa. No amor sempre fui bandido. E agora que estou perdido. Oh, oh, me leva pra casa. Pra ver que estava errado. Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei só eu sei que não valeu nada. Achei quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Oh, oh, oh. Me leva pra casa. 104. Segura, Zezé de Camargo e Luciano. Deixa com nós, João Bosco e Vinícius. O bicho vai pegar. Achei quem eu tô.